так зорганізував, жилець постав шесть. Gol no 723, pouso autorizado, pista na 01, 00 graus, 0619. Tá livre o pouso na 10, gol no 723. Na 723, solo 28, libera direita, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 9. Alfa e Juliette, é o portão 9, obrigado. Foi, no 723. You clear, ILS X-ray final runway 10, report station to localize. After impact, we'll descend to 2000 feet on 10-8-1-0-1-6, we acquire less approach 10, call him back, we'll establish on localize. Torre Oxalá 6224. Prossiga. 90 Aracaju. Qual horário do plano? 32. Que mais cobre? Guardando. Oi. China 6224, copia. Copia. Autorizado Aracaju, nível 190. Via UISC 33, decolagem pistão na zero, após a decolagem curva à esquerda. Perfil de saída Conde, aciona transponder 0220, controle na 20, decimal 8. Autorizado Aracaju, 190, UISC 33, decolada 10, curva à esquerda. Perfil Conde, 0220 no transponder, 1208, controle. Correto, né? Pronto, puxa o funcionamento. Chamaremos, obrigado. Salvador, boa noite. Europa 084, stand 10. We will be ready for startup and pushback in around 10 minutes. We would like to copy the clearance if available. Right, stand by. Europa 084. Bye-bye. Livre, boa noite, aeroporto Chicão 024, happy, on stand 1-1. Two 212, contact Salvador Tower, 118.95. 18.95, good evening. Yes. Good evening, 6212, 27. Russia 96212, I have inside clear to end runway 10, wind is 100 degrees 079. Portugal 024, roger, number 2 to 8 clearance, stand back. Europa 084, right, copy. Go ahead, Europa 04. 28 Madrid, at level 370, via Peso 17, the Anchorage flight, then road, takeoff runway 10. After takeoff, left turning. Departure is Puka and Aru transition. Score code is 5071, and departure control 120.8. Okay, we're clear destination, initial flight level 370 via upper 217. Runway is 10. After takeoff left, we book auto transition. Departure 120.8 and squawking 5071, Europa 084. 5084, read back correct, report right for setup and push. Report for Estrada Puig, Europa 084, obrigado. S62 Romeo 12, I'm on the ground at 4100. Leaving to the right, continuing attack via Alpha, Juliet, stand 05. Right via Alpha, Juliet, stand 05. Portugal 024, right to copy. Go ahead, please. Juliet, Lisboa, flight level 370. Flight Perzul 10. The Accord of Flight Pen Road, takeoff runway 10, after takeoff left turn, departure is Pulka and depart transition, call code is 5074, departure control 120.8. Airport ground 024 heavy, constant 11, Canadian 1016, clear to Lisboa, 5370, upper zone 10, runway 10 with left turn, departure Pulka, depart transition, squawk 5470, departure frequency is also 120.8. Calc is 5074. 5074. Correct report, flight for setup and push. Stand 1-1. I put 024. Stand 1-1. Thank you. Controle Salvador Passarelo 2224, boa noite. Passarelo 2224, acione a identificação. Autorizado para direto e tapa para interceptar a chegada por MED, QNH-10 no meio, reporte no ponto ideal de descida. Identificou, mantém 190, voando ITAP, reporta para descida, 2224. Confirm, we will report for taxi 2224. Atreitap desce para nível 050, após prosseguir a via para 2000 pés, QNH-10 no meio. Ciente, atreitap nível 050, após desce via ajustado meio 16, 2224. Salvador, Oceania 6224. Na posição. Aguarde. Teria uma previsão para o 6224, por gentileza? 3 minutos. Salvador, Europa 084, we are ready for taxi. Europa 084, approved taxi, enter holding point, runway 10, VMA, from taxi to India, holding point, report ready for takeoff, QNH1016. We report ready for takeoff, QNH1016, via India, holding short, runway 10, Europa 084. T2224 autorizado. Sinal ILS X-Ray. Pistão na zero, reporte, estabilizar no localizador. Ciente, reporta na final, 2224. Passa após a passagem do 350, pode iniciar. Copy. Salvador Approach Control, good evening, go 1354, have information, Bravo. Go 1354, right clock again. You're clear to fly direct to ETAP intersection, descent for level 050, ultimate standing 1016. Standing 1016, request to fly the Mahawk and the Bomed 1 to go 1354. If possible, you clear via Bomed 1 arrival to 2000 feet, ultimate standing 1016, go 1354. Bomed 1 arrival, descend maintain 2000, can H 1016, go 1354. Salvador, Europa 083, holding short runway 10, we are ready for departure. Europa 084, cleared line up and take off, runway 10, wind is 100°06. Clear for line up and take off runway 10, Europa 084. Portugal 084, cleared. Push back and start up, you report ready for taxi. Eu vou push and start, airport down, 024. Aperezão na final, 2224. Aperezão 2224. Chame a torre, Salvador em 198, decimal 95. 1895, boa. Boa. Eu passarei do 2224, boa noite. Passarei 2224, continue a aproximação, agora de pista livre, informo após 330 iniciando, presta a iniciar lógica. Gente, 2224. Salvador, Europa 084, rolling. Roger. Dois quatro, autorizado pouso, pista na zero, vento 1 a 0 graus, 06 nós. Ciente, livre pouso, 2224. 4-0-8-5-1-8-0-5, contact another part, control 120-8. 4-0-8, Europa Zero Report, obrigado. Bom dia, Europa 084, clear climbing file 330. Europa 084, radar contact climbing via Buca departure to flight level 370. Buca departure, file 370, Europa 084. 324 para o táxi, 100 a bordo, Alterna Salvador, 150. Taxa direita, ponto de espera, reporte pronto, ajuste na 0 no meio. Autorizado o táxi, em frente, direita, é ponto de espera, reporta pronto, hoje é 6224. É 6224, aproximando o ponto de espera da 1-0, visual com o tráfego na final, está pronto. Observe o pouso do tráfego na final, após ele mantém. Após o pouso do tráfego na final, ele mantém, hoje é 6224. Passarelo 2224, solo 08, libera direita, táxi autorizado via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 4, Romeu. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 4, Romeu. Pronto, 1-0, hoje é 6224. Colagem autorizada, 1-0-0 graus, 7-9. Colagem autorizada, 1-0, hoje é 6224. É 224, decolado 1-0, chame o controle 120, decimal 8. 308, 6224, bom, obrigado. Boa noite, eu chamei 6224, passa 1500, péssima saída, onde? Boa noite. noite, Oceano 6224, contato radar, suba via, saída Conde para o nível 190. Conde 190, 6224, alguma possibilidade de coordenar o nível 150 como final? Está coordenado, nível 150, Oceano 6224. 15, sobe e mantém 6224, muito obrigado. You clear ILS X-ray final runway 10, report established on the localized. Cleared ILS X-ray runway 10, a report established on localized goal 1354. Alpha 084, contact Recife Century. 125.45 if unable, 126.85. 125.45 if unable, 126.85. Europa 084, obrigado. Portugal 084, approved to taxi via main apron in taxiway India, holding point, report red for takeoff, QNH1016. QNH1016 via main apron, India, hold the shot, Rosero Portugal 024. Localizer runway 10. 01354, contact Salvador Tower, 118.95. 118.95, go 1354. Cargo 1354, established in the left runway 10, runway inside. Yeah, go 1354, clear to land, runway 10, wind is 100 degrees, 07 knots. Runway 10, go 1354. Roger, Portugal 02, for clear, line up and wait, runway 10. Behind the the lane traffic will only have been right 10, airport channel 024. O Xanar 6234 sem Sadar terminado, chama o controle Aracaju, 120, decimal 3. 203, controle Aracaju, Oxa 6234, boa. Juliet Stan 04. Meu pai, esse aqui é legal, no 0 ou no meio? Para 2000, como 06, pode voar ITAP? Firmo, vou ITAP, o Xenemia 074. ITAP 04, take off from level 0, wind is 100 degrees, 08 knots. Level take off runway 10, air Portugal 024, heavy, good night. Nível Xanema 074. Autorizado, informe ao término. Portugal 024, Boniad 24, contact now departure, control 120, decimal 8. 208, boa noite, Portugal 024. Boa noite. Portugal 024, radar, contact climb the fire, book a departure for level 370. Provide, book a departure climb for level 370, Portugal.